espelhou meu coração. O teu sangue mostrou-me que o nosso amor tá cruzadão. És minha bade, minha sangue, tropa dessa canfora. O nosso love tá bem bom, deixa só rolar. Tu nunca foste de grupo, mas o teu sangue vem com bolão. Só pra pilhar o meu coração, fazendo XG com sedução. Eu não reclamo, tu tem razão, é que você me deixa tejão. Com esse teu amor docinho, que contém vitaminas de carinho. És a minha cinta, tu és minha tropa de choque, tu és. És aquela bade que pilhou meu coração. Amor, quero mais tua pilha. Vamos fazer X, o nosso amor está cruzadão. Oh, oh, oh, oh. Andado, yeah. Mesmo com problemas, tá aí do meu lado, a me fazer um gostoso cafuné, me dizendo fazer lá dele. O nosso amor é bem numa de noite, nos damos cura. Yeah, baby boo, ele meu, vem chega na mim. Tu nunca foste de grupo, mas o teu sangue vem com bolão. Só pra pilhar o meu coração, fazendo XG com sedução. Eu não reclamo, tu tem razão, é que você me deixa tejão. Com esse teu amor docinho, que contém vitaminas de carinho. Assim, entre tu és minha tropa de choque, tu és. És aquela bade que pilhou meu coração. Bem-vinda, seu sangue, amor, quero mais tua pilha. Vamos fazer X, nosso amor está cruzadão. És a minha ciente, tu és minha tropa de choque, tu és. És aquela bade que pilhou meu coração. Bem-vinda, seu sangue, amor, quero mais tua pilha. Vamos fazer X, nosso amor está cruzadão.